sable, balançable. La la la la la la. Casa, já

lágrimas inundadas, gritavas desesperada. Quando o médico te disse, foi melhor que ela partisse, a menina era aleijada. Jurámos tantas lágrimas de dor, e na campa havia flores, esta vida é tão severa. Coragem, seca os olhos, vida minha, por morrer uma andorinha, não acaba a primavera. Chorámos tantas lágrimas de dor, e na campa havia flores, esta vida é tão severa. Coragem, seca os olhos, vida minha, por morrer uma andorinha, não acaba a primavera. O amor é tudo, pensador vence a tristeza, a miséria e a pobreza. O amor é tudo, o amor é tudo, pensador vence a tristeza, a miséria e a pobreza. O amor é tudo, vence a dor, vence a tristeza, a miséria e a pobreza. O amor é tudo. Canal 2. Manolo Matador, tiveram juntos os dois, o mundo inteiro. tens nada para dizer. Eu queria dar-te mais do que palavras. Preciso de espaço para viver. uma qualquer. Mesmo assim, eu estou aqui, sempre pronta, haja lá o que eu.